Cara, chocante, Ash! Chocante é o Magnemite, ouve só! Magnemite. Sua trovoada e outras habilidades chocantes são quase imbatíveis. O Magnemite parece do nada e tem uma misteriosa habilidade antigravitacional que o mantém no ar.